Pasta 1. Faixa 1. A arrogância da interpretação a posteriori. A história não se repete, mas rima. Mark Twain. A história repete-se. Essa é uma das coisas erradas da história. Clarence Darrow. A história tem sido definida como uma coisa depois da outra. Essa ideia pode ser considerada um alerta contra duas tentações, mas eu, devidamente alertado, flertarei cautelosamente com ambas. Primeiro, o historiador é tentado a vasculhar o passado à procura de padrões que se repetem, ou pelo menos, como diria Mark Twain, ele tende a buscar razão e rima em tudo. Esse apetite por padrões afronta quem acha que a história não vai a lugar nenhum e não segue regras. A história costuma ser um negócio aleatório confuso, como também disse o próprio Mark Twain. A segunda tentação do historiador é a soberba do presente. Achar que o passado teve por objetivo o tempo atual, como se os personagens do enredo da história não tivessem nada melhor a fazer da vida do que prenunciar-nos. Sob nomes que agora não vêm ao caso para nós, essas são questões atualíssimas na história humana e surgem mais fortes e polêmicas na escala temporal mais longa da evolução. A história evolutiva pode ser representada como uma espécie depois da outra. Mas muitos biólogos hão de concordar comigo que se trata de uma ideia tacanha. Quem olha a evolução dessa perspectiva deixa passar a maior parte do que é importante. A evolução rima, padrões se repetem. E não simplesmente por acaso. Isso ocorre por razões bem compreendidas, sobretudo razões darwinianas, pois a biologia, ao contrário da história humana ou mesmo da física, já tem a sua grande teoria unificada, aceita por todos os profissionais bem informados do ramo, embora em várias versões e interpretações. Ao escrever sobre a história evolutiva, não me esquivo a buscar padrões e princípios, mas procuro fazê-lo com cautela. E quanto à segunda tentação, a presunção da interpretação a posteriori, a ideia de que o passado atua para produzir nosso presente específico, o falecido Stephen Jay Gould salientou com acerto que um ícone dominante da evolução na mitologia popular, uma caricatura quase tão ambígua quanto as lemingues atirando-se do penhasco, aliás, outro mito falso, é a de uma fila de ancestrais simiescos andar desajeitadamente, ascendendo na esteira da majestosa figura que os encabeça num andar ereto e vigoroso, o Homo sapiens sapiens, o homem como a última palavra da evolução. E nesse contexto, é sempre um homem e não uma mulher. O homem como alvo de todo o empreendimento. O homem como um magneto atraindo a evolução do passado em direção à proeminência. Existe uma versão de um físico menos gritantemente vangloriosa que devo mencionar de passagem. Refiro-me à noção antrópica de que as próprias leis da física ou as constantes fundamentais do universo são arranjo prévio meticulosamente sintonizado, calculado com o objetivo de, por fim, trazer a humanidade à existência. Tal ideia não se baseia necessariamente em presunção. Não tem de significar que o universo foi deliberadamente feito para que viéssemos a existir. Só precisa significar que estamos aqui e não poderíamos estar caso o universo não tivesse a capacidade de nos produzir. Como os físicos ressaltaram, não é por acidente que vemos estrelas no céu, pois as estrelas são parte necessária de qualquer universo capaz de nos gerar. Isso não significa que as estrelas existem com o objetivo de nos engendrar. Porém, sem estrelas, não existiriam átomos mais pesados do que o lítio na tabela periódica, e uma química só com três elementos é pobre demais para sustentar a vida. Ver, por exemplo, é o tipo de atividade que só pode ocorrer no tipo de universo no qual vemos estrelas. Mas há algo mais a ser dito. Admitindo-se o fato trivial de que nossa presença requer leis e constantes da física capazes de nos produzir, a existência dessas poderosas regras fundamentais ainda assim podem parecer uma atormentadora improbabilidade. Dependendo de suas suposições, os físicos podem achar que o conjunto dos universos possíveis é muito maior do que o subconjunto cujas leis e constantes permitiram a física amadurecer e chegar por via das estrelas à química e por via dos planetas à biologia. Para alguns, isso significa que as leis e constantes têm de ter sido deliberadamente premeditadas desde o princípio, embora eu não entenda como alguém pode considerar isso uma explicação para alguma coisa, pois num piscar de olhos a questão regride ao problema maior de explicar a existência do igualmente bem sintonizado e improvável premeditador. Outros físicos não estão tão certos de que, antes de tudo, as leis e constantes foram livres para variar. Quando eu era pequeno, não era óbvio para mim porque 5 vezes 8 tinha de ter o mesmo resultado de 8 vezes 5. Eu aceitava isso como um daqueles fatos afirmados pelos adultos. Só mais tarde compreendi, talvez ao visualizar retângulos, porque esses pares de multiplicações não são livres para cada um variar independentemente do outro. Compreendemos que a circunferência e o diâmetro de um círculo não são independentes, pois, do contrário, poderíamos nos sentir tentados a postular uma profusão de possíveis universos, cada qual com um diferente valor de π. Talvez, argumentam alguns físicos, entre eles o prêmio Nobel Stephen Weinberg, as constantes fundamentais do universo, que hoje tratamos como independentes uma das outras, venham a ser, em alguma grande plenitude unificada do tempo, compreendidas como dotadas de menos grau de liberdade do que atualmente imaginamos. Talvez só exista um modo de um universo existir, e isso solaparia a aparência de coincidência antrópica. Outros físicos, como Sir Martin Rees, o atual astrônomo real da Grã-Bretanha, aceitam que existe efetivamente uma coincidência clamando por explicação, e a explicam postulando a existência paralela de muitos universos reais, mutuamente sem comunicação, cada qual com seu próprio conjunto de leis e constantes. Asterisco. Leitura de asterisco. Essa ideia dos muitos universos não deve ser confundida, embora com frequência ou seja, com a dos muitos mundos na interpretação da teoria quântica dada por Hugh Everett, brilhantemente defendida por David Deutsch em A Essência da Realidade. A semelhança entre as duas é superficial e sem sentido. Ambas poderiam ser verdadeiras ou nenhuma delas, ou apenas uma ou a outra. Foram propostas como resposta para problemas totalmente diferentes. Na teoria de Everett, os universos não diferem em suas constantes fundamentais. Mas na teoria que consideramos aqui, a ideia essencial é: diferentes universos têm constantes fundamentais diferentes. Fim da leitura de asterisco. Obviamente, nós que aqui nos encontramos refletindo sobre tais questões, estamos em um dos universos, por mais raros que sejam, cujas leis e constantes são capazes de permitir nossa evolução. O físico teórico Lee Smolin acrescentou uma engenhosa interpretação darwiniana que reduz a aparente improbabilidade estatística de nossa existência. No modelo de Smolin, universos originam universos filhos, os quais variam em suas leis e constantes. Os universos filhos nascem em buracos negros produzidos pelo universo pai, e desse herdam suas leis e constantes, porém com alguma possibilidade de pequenas mudanças aleatórias, mutações. Os universos filhos que têm o necessário para reproduzir-se, durar o suficiente para gerar buracos negros, por exemplo, são obviamente os que transmitem suas leis e constantes à prole. As estrelas são precursoras de buracos negros, que no modelo de Smolin representam os eventos de nascimento. Assim, os universos que possuem o que é preciso para engendrar estrelas são favorecidos nesse darwinismo cósmico. As propriedades de um universo fornecedor dessa dádiva ao futuro são as mesmas que incidentalmente levam à produção de grandes átomos, entre eles os vitais átomos de carbono. Não só vivemos em um universo capaz de produzir vida. Sucessivas gerações de universos evoluem progressivamente e se tornam cada vez mais o tipo de universo capaz de produzir vida como subproduto. A lógica da teoria de Smolin não poderia deixar de ser atraente para um darwiniano ou mesmo para qualquer pessoa dotada de imaginação, mas quanto à física, não tenho competência para julgar. Não consegui encontrar nenhum físico que considerasse a teoria decididamente errada. O que podem dizer de mais negativo é o fato de ela ser supérflua. Alguns, como vimos, sonham com uma teoria definitiva sob cuja luz se constatará que, afinal de contas, a suposta sintonia do universo é apenas ilusão. Nada do que sabemos refuta a teoria de Smolin, o qual reivindica para ela o mérito, tido pelos cientistas em mais alta conta do que muitos leigos supõem, de poder ser testada. Seu livro intitula-se A Vida do Cosmos e eu o recomendo. Mas essa foi uma digressão sobre uma versão de físicos da arrogância de interpretação a posteriori. A versão dos biólogos ficou mais fácil de desconsiderar depois de Darwin, embora antes dele fosse mais difícil e é a que nos interessa aqui. A evolução biológica não tem uma linha de descendência privilegiada nem um fim projetado. A evolução alcançou muitos milhões de fins provisórios. O número de espécies sobreviventes no momento da observação, e não há nenhuma razão além da vaidade humana, diga-se de passagem, já que somos nós que estamos falando, para designar qualquer um mais privilegiado ou mais culminante do que o outro. Isso não significa, como continuarei a argumentar, que haja uma total escassez de razões ou rimas na história evolutiva. Acredito que existem padrões recorrentes. Também acredito, mesmo sendo isso hoje mais polêmico do que no passado, que há sentidos nos quais a evolução pode ser considerada direcional, progressiva e até mesmo previsível. Mas progresso não é absolutamente a mesma coisa que progresso em direção à humanidade, e temos de viver com um fraco e nada lisonjeiro senso do previsível. O historiador precisa precaver-se contra costurar uma narrativa cuja impressão, por mínima que seja, tenha como alvo o clímax humano. Um livro que possuo, em muitos aspectos, um bom livro, por isso não revelarei o título para não o deslustrar, nos dá um exemplo. Ele compara o Homo habilis, uma espécie humana provavelmente nossa ancestral, com os australopitecos, seus predecessores. Asterisco. As leis da nomenclatura zoológica seguem uma rigorosa precedência e receio não haver esperança de mudar o nome Australopithecus para outro menos confuso para a maioria contemporânea desprovida de educação clássica. Esse nome não tem relação alguma com a Austrália. Nunca se encontrou um membro desse gênero fora da África. Australo significa simplesmente do sul. A Austrália é o grande continente meridional. A aurora austral é o equivalente no sul da aurora boreal. Boreal significa do norte. E o primeiro Australopithecus, conhecido como a criança de Taung, foi descoberto no sul da África. Fim da leitura de asterisco. Afirma esse livro que o Homo habilis era consideravelmente mais evoluído que o Australopithecus. Como assim mais evoluído? O que isso pode significar, a não ser o fato de a evolução caminhar em alguma direção pré-especificada? O livro não deixa dúvidas quanto à suposta direção. Os primeiros sinais de um queixo são visíveis. Primeiros sinais encorajam-nos a esperar segundos e terceiros rumo ao queixo humano completo. Os dentes começam a assemelhar-se aos nossos. Como se tais dentes fossem do jeito que eram, não por condizerem com a dieta do Homo habilis, mas por estarem a caminho de se transformar nos nossos dentes. A passagem termina com um comentário revelador sobre uma espécie humana posterior extinta, o Homo erectus. Embora sua face ainda seja diferente da nossa, eles têm uma expressão muito mais humana nos olhos. São como esculturas em andamento, obras inacabadas. Em andamento, inacabadas, só com a insensatez de uma interpretação a posteriori. Ainda se pode relevar um pouco o livro porque provavelmente é verdade que se ficássemos frente a frente com o Homo erectus, ele de certo nos lembraria uma escultura inacabada em andamento. Mas só porque estamos olhando com uma visão humana a posteriori. Um ser vivo está sempre às voltas com a sobrevivência em seu próprio meio. Ele nunca é inacabado, ou em outro sentido, ele é sempre inacabado. Assim como nós, provavelmente, também somos. A presunção da interpretação a posteriori tenta-nos em outras etapas da nossa história. Do nosso ponto de vista humano, a emergência de nossos remotos ancestrais peixes da água para a terra foi um passo decisivo, um rito de passagem evolutivo. O passo foi dado no período Devoniano, pois peixes de nadadeiras lobadas, um pouco parecidos com os peixes pulmonados atuais. Olhamos para os fósseis desse período com um perdoável anseio por contemplar nossos antepassados e somos seduzidos por um conhecimento que veio depois, compelidos a ver esses peixes devonianos como a meio caminho de se tornar animais terrestres, contudo que lhes diz respeito veementemente transacional, vinculado a um esforço épico para invadir a terra firme e iniciar a próxima grande fase da evolução. Não foi assim que as coisas aconteceram na época. Aqueles peixes devonianos tinham de ganhar a vida. Não estavam na missão de evoluir nem em uma cruzada para o futuro distante. Um livro sobre a evolução dos vertebrados, excelente em tudo mais, afirma que peixes aventuraram-se da água para a terra firme no fim do período devoniano e, por assim dizer, saltaram o abismo de uma classe de vertebrados a outra, tornando-se os primeiros anfíbios.